radinha sós e a carbena zaman se cafá de der salu abadinha sós e a galena noro se chalum temetale. Abadi Jesus, yegelena, noro si chalum, temetalek.